Se você não gosta de branco ou preto, quando são pobres, quando está perto deles, fica calado, se fode. Você não gosta de branco ou preto, quando são pobres, quando está perto deles, fica calado, se fode. Você não gosta. Ei, ei, ei. Você não gosta. Ei, ei, ei. Você não gosta. Ei, ei, ei, ei, ei. Aqui, que vim pra conferir. Se você não gosta, se incomoda, eu tô aqui. Que desde os velhos tempos, sempre foi assim. Para os manos do outro lado do muro e para os manos daqui. Quando começou, olha o tempo que passou. Eu ainda era pequeno, mas já dava os meus shows. Joe, escuta aí, e vamos relembrar. Diz que eu sou modinha, mas você não tava lá. Nem havia mulheres, era só pelo rap. Não havia lugares, era na rua ou nos bares. Eu tô com 23, comecei aos 6, aos 8 anos. Eu subia no palco a primeira vez. Se você não gosta de branco ou preto, quando são pobres, quando está perto deles, fica calado, se fode. Você não gosta de branco ou preto, quando são pobres, quando está perto deles, fica calado, se fode. Você não gosta. Ei, ei, ei. Você não gosta. Ei, ei, ei. Você não gosta. Ei, ei, ei. Na fé ninguém é dono e não se pode amordaçar o vento. Cada hora que passa é uma hora menos. E eu me lembro, o Izzy me zoava. Dizia que minha mãe me batia quando eu chegasse em casa. Eu nem ligava. Eu amo essa parada. E tinha um argumento que o Beto me levava mais. Se você não gosta. Se você odeia. O palco é minha casa, gosto dela sempre cheia. Se você quer saber de onde vem a TS, MWS, o grafiteiro não se esquece das suas origens, talento que é de poucos. Um salve pro Miranda, eterno cachorro louco. Se você não gosta de branco ou preto, quando são pobres, quando está perto deles, fica calado, se fode. Você não gosta de branco ou preto, quando são pobres, quando está perto deles, fica calado, se fode. Você não gosta. Ei, ei, ei. Você não gosta. Ei, ei, ei. Você não gosta. Ei, ei, ei, ei, ei. ATS. Ei. Aos seguidores da Ku Klux Klan espalhadas pelo Brasil, pra vocês, my president is black. Então bota o som no carro, ei. Sente o pancadão, ei. Isso é som de preto, ei. É som de negão. Então bota o som no carro e vê se sente o pancadão, ei. Isso é som de preto, mas ei. Não é som de ladrão. Som de preto, vagabundo. Isso é massagem.